Sei que a chuva vai lavar e o meu rosto vai brilhar. Na verdade vi mentiras, das mentiras me escondi. Pelas ruas e esquinas, pelas ondas desse mar sem fim. Do que era magia, toda culpa que descobri. Meus desejos bem guardados são importantes pra mim. Sei que a chuva vai lavar e o meu rosto vai brilhar. Estou no 15º andar, não tenho medo de me entregar. Na rotina, o dia a dia, o cotidiano, enfim, ser apenas ser humano, pela via expressa meu calor. A beleza infinita e o coração extraviou. Onde os olhos não enxergam, pois não tem a pressa do amor. Sei que a chuva vai lavar e o meu rosto vai brilhar. Estou no 15º andar, não tenho medo de me entregar. Sei que a chuva vai lavar e o meu rosto vai brilhar.